794 totalmente pronto. Autorizado a linha e decolar 10, vento no 60 graus, 491794. É, tem outro tráfego na sinal, aguarda o tráfego na sinal ou dois? Dá pra decolar, o senhor prefere aguardar? Prefere aguardar? Sim. Utilizado, só 3070. 3070, completa final, chega a 3, 1862, eu tomo o posto. 1862, uma boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, 73. Oh não, 70, sinal estabilizado, X-ray. 3170, copiado, livre pouso, pichão no 0, vento no 50 graus, 59, cheque o trem. O trem está embaixo e travado. Pouso autorizado na 190, 73. 170. Salvador, é o TAN 3152, no portão 11. Para o autorizado, semitáxi. Não, semitáxi. Não, Salvador, bom dia, 35317, gente da Delta, autorização 380 para Belém. Autorizado, Belém 380, via Pazulu 41, após segue a rota do plano. Decola 10 com curva esquerda, saída Momo, transição trova. Controle, Salvador, opera 1208, aciona 5474, cotejo, trip 5317. Trip 5317 autorizado Belém, via Pesulu 41 após via roda do plano de voo, decola da 10 com curva esquerda, pressura saída bom e transição trova. O controle 208 transponder 5474. Cotejo nível, por gentileza. Nível 380, trip 5317. Correto, quando pronto, chame e puxa o ferramento no 01. Chamará quando pronto para push no 01, trip 5317. Estou no 714, faz a passagem dos verbais da TAN ali e mantenha o 10. Ali mantenha o 10, vou no 714. São 3170, solo 41, livre à direita, livre à montanha, me escuta prosseguindo via Alfa, reportando antes da Juliette. Cara, livrou nossa escuta via Alfa antes da Juliette, vai reportar, são 3170. 1794, da Gol, livre decolagem 10, vento no 60 graus, 4 nós. Livre decolagem 10, Gol na 1794. Comandador, bom dia, Webjet Whisky Juliette Lima. Juliette Lima, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Lima se encontra na ponte 10 do pátio principal, solicita autorização, reboque para posição remota 12. Ok, aguarde. Rota 12. Aguarde, aguarde. Certo. Bono 714, decolou os 42, chama o controle frequência 208. Obrigado, 208, um bom dia. Controle de algum 714 no perfil da PUCA, Caju, 1500 testes liberados. São 3170, utilizando o táxi, prossegue Juliette para o 07. Juliette para o 07, com 370. Trans 3152, prossiga. Para táxi com 176 voz, alterna Natal, 2 horas e 15. Copiado, irá aguardar a nave da companhia que está parqueando até o gate 07. Após, se eu prossegue via pátio, engine alta, me chama pronto no ponto de saída 10. O ajuste agora 10 no meio. 10 no meio, ajuste, vai taxar via pátio, índice e alfa lá, deixamos e aguarda então o parqueamento da aeronave. Afirmativo, a aeronave está prosseguindo para o 07. Para o 07, ok. Acionamento, posição 3. 03, aguarde, 994. Aguarda. Três, 152, pode prosseguir o táxi. Consegue o táxi, lutando, 3-1. Dia 994, coordenem com o equipe de sala após a passagem à retaguarda do Airbus da TAM, livre push e acionamento no 03, me chamando para o táxi. Após a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda está livre e chama para o táxi, gol no 994. Sou eu, 896, puxa acionamento, portão 4. 896 irá aguardar, já tínhamos autorizado previamente a aeronave da companhia no 3. 714, chame Recife, frequência 126.85. 2.085, obrigado, bom dia. Valeu. Autorizado, 3152, a linha e decola 10, vento 140 graus, 8 nós. A linha decola na cabeceira 10, lutando 3152. Foi a hora de Jet Whisky, Juliette Lima retornando. Whisky Juliette Lima, apenas para confirmar, é do gate 10 para remoto 12. Afirmativo. Ok, está autorizado iniciar o reboque, me chama o término. Gente, reporta ali. Decolou 50, chama o controle 1208. 1208, obrigado, boa noite. Para o táxi do 1994, 152 a bordo, alternando Salvador com 2 horas e 34 minutos. Via Indy Alpha, me chama pronto no ponto espera, gol 1994. Indy Alpha, chama pronto no ponto espera, gol 1994. Gol no 896, após o banho da a retaguarda livrar, está livre para subir questionamento, chama táxi. Pode dar uma companhia, livre, chama táxi, 896. Gol 1994. Frisado, a linha e decolar 10, vento 130 graus, 10 mais. A linha e decola, pista 10, gol 1994. 994, decolou 53, chama o controle, frequência 208. 208, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, com 994, decolou, cumprindo a subida da... para o 350. Chegou 994, contato radar, chegou para o 350, saída PUCA. 350 na PUCA, gol 994. Trip 5317, pronto para posicionamento no 01. Sem trip, aguarde. Aguarde. Taxi 1896, 1959, Altena, Fortaleza, 2 horas e 40. Indy Alpha me chama pronto, ponto espera, boa noite, 56. Indy Alpha chama pronto, ponto espera. Trip 5317, combinação com a equipe de Saulo, após o Boeing da Gol liberar a retaguarda, livre, puxa, acionamento e táxi. Após o Boeing liberar a retaguarda, livre, puxa e acionamento, trip 5317, fechou para o táxi. 7 Lima, informando o término do reboque. Git 12, remota 12, obrigado. Bom dia. Noite 96, linda, cola 10, vento 130 graus 7 nós. O gol no 896 copiou, está autorizado a decolagem da 10 com o vento no 30 graus 7 nós. Romano 896, decolou 59, controle 1208. 08, boa. Para o táxi, o trip 5317 com 67 a bordo, alterna São Luís, 4 horas e 10. Dia Índia Alfa, chama pronto, ponto espera, trip 5317. Só corrigindo o POB 65, via Índia e Juliette, chama quando pronto, ponto espera, trip 5317. 65, sim. Gol no 994, chame Recife na frequência 126.85. 126.85, boa noite senhor, bom trabalho. Pronto, trip 5317. Autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-1-0 graus 7 reais. Autorizado decolar 1-0, trip 5317. Controle 1208. Controle 2018, trip 5317. Controle Salvador, trip 5317, bom dia. Trip 5317, contato radar, suba para o nível 380. 380, trip 5317. controle é o 5317, possibilidade de voar cógnito, tá presente? Cruzado cógnito. Cruzado cógnito, 5317. No 896, chame Recife, frequência 12685 e alternado 12545. 12545, boa.